Namastê, irmãos, irmãs, amigos e amigas ouvintes que estão sintonizados aqui na Esotérica FM. Está se iniciando mais um programa da série Lux Esotérica, que traz para vocês estudos continuados e comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e de aspectos da espiritualidade humana. De segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui nesta emissora. E como sempre, vamos iniciar esse programa pronunciando o mantra da vida una, trazendo as influências dos mestres da grande fraternidade branca, para que esse trabalho possa ser um canal da distribuição da sabedoria desses mestres para todo o mundo. Então, aqueles que assim desejarem, podem relaxar o seu corpo, procurando respirar suave e profundamente. Vamos procurar fechar os nossos olhos, procurando a conexão com o nosso ser interno. Vamos procurar realizar, compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas ouvintes, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br, estamos iniciando esse programa que comemora o aniversário de um mês que está indo ao ar o programa Lux Esotérica. Ele se iniciou no dia 9 de setembro de 2009 e está firme e forte aqui no seu propósito de trazer informações, conhecimentos e comentários aqui pertinentes aos textos do esoterismo, aos clássicos da teosofia e todos os aspectos da espiritualidade humana estão sempre em foco aqui no nosso programa. E aqui quem está falando é Osmar de Carvalho, amigos, e é realmente um prazer, uma satisfação estar a serviço de todos vocês nesta grata oportunidade que o nosso programa vai completando um mês no ar, já com cerca de 4 mil ouvintes em todos esses dias, de segunda a sexta-feira às 21 horas que nós estamos sempre aqui. Mas vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, o maior ocultista e clarividente do século XX, que nesse livro trouxe para nós uma série de conhecimentos. Ele que tinha realmente uma sensacional clarividência, que foi desenvolvida baixo as instruções do mestre Kutumi, que realmente conseguiu com Leadbeater a proeza de fazer com que ele atualizasse os seus poderes de clarividência em pouco mais de 40 dias de intensos exercícios iógicos sobre a instrução desse mestre. E depois Leadbeater colocou esta sua percepção do lado oculto da vida a serviço da humanidade com as suas pesquisas que acabaram se concretizando nos seus livros sobre os mais diversos temas da teosofia, do ocultismo, também de cristianismo, de maçonaria. Leadbeater realmente é, até os dias de hoje, muito comentado. Há muitas controvérsias sobre as suas pesquisas, mas é inegável que ele realmente fez a diferença. E nós estamos exatamente num tópico aqui do livro de Leadbeater, que ele nos fala sobre como nós podemos nos defender das influências ocultas, né? E obviamente daquelas influências ocultas perniciosas, realmente maléficas ou desagradáveis, que muitas vezes estão ao nosso redor ou as quais nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, que nós não podemos evitar, né? Então, o método, né, um método mais específico que nós estamos estudando é exatamente a da formação das conchas protetoras, né, que são construídas por meio da nossa vontade, do nosso poder interno, do nosso eu divino, que emana para os nossos corpos espirituais, nesta força tão intensa que, quando ela se volta para fora, essa vontade espiritual é o que está por trás de todo o desejo por objetos, por coisas, por situações, por pessoas. Quando essa força da vontade vai para fora, ela é esse desejo que muitas vezes, e no arco, né, descendente da evolução, ela faz com que todos os seres busquem a sua existência, a sua sobrevivência no mundo da matéria. Mas quando nós começamos a nos desenvolver espiritualmente, a progredir no caminho, na senda de retorno para a nossa verdadeira essência, o poder da vontade se volta para as capacidades internas. E é por meio dele que nós podemos construir as conchas protetoras que nos isolam, então, das influências negativas que nós, porventura, estejamos sentindo, né? E é fato que muitas pessoas se sentem incomodadas com locais, com situações, ou então nós percebemos, né, que está acontecendo alguma coisa esquisita que nós estamos sentindo, né? E tem até aquela famosa percepção, aquela famosa frase, né? A minha orelha está coçando, né? E o que quer dizer exatamente isso, né? E realmente há um simbolismo oculto aí, porque a orelha esquenta, ela fica queimando, não é por acaso, né? Porque ela é, na região da cabeça, a correspondência do que é no nosso abdômen, essas glândulas que realmente têm uma função física, que são os rins, mas também tem uma função astral, né? Uma função esotérica muito intensa. Os chakras que estão sobre os rins são aqueles que recebem exatamente as ondas, né, as formas astrais e dos sentimentos que as pessoas mandam em nossa direção. Então, realmente, se tem alguém falando de nós, né, normalmente falando mal, né, é difícil ver alguém falando bem dos outros, né, mas quando estão falando mal da gente, são propagadas as ondas, né, astrais, as chamadas formas e ondas astrais, e essas ondas se deslocam até atingir a pessoa que estava sendo objeto dessa conversa, né? Muitas pessoas acham que não há problema nenhum em falar mal das pessoas, né, principalmente pelas costas, né, mas essas pessoas não conhecem realmente o lado oculto das coisas e não sabem que elas estão realmente diretamente prejudicando essas pessoas através dessa conversa aí cruzada, da fofoca e tudo aquilo que não é recomendado nas verdadeiras escolas do ocultismo. Porque se nós não temos nada de bom para falar de uma pessoa, é melhor nós ficarmos calados, porque realmente quando nós mencionamos o nome de uma pessoa e fazemos um comentário sobre ela, nós propagamos ondas justamente do plano astral e do plano mental que atingem a aura dessa pessoa. Então não compensa falar mal de ninguém, porque se a pessoa é ruim realmente, ela ainda vai ficar ainda pior com os nossos comentários. Então, se vocês tiverem que realmente falar alguma coisa, falem bem, né? E se não puderem falar nada de bom, fiquem silentes, porque o silêncio realmente é de ouro, minha gente, né? A palavra vem em segundo lugar, não só ela é de prata, como ela deve ser muito comedida, porque a palavra tem poder, porque ela é a expressão microcósmica do verbo do poder criador. Então ontem nós tratamos aqui da formação da concha etérica, né? Qual é a função da concha etérica? É justamente de nos isolar, principalmente dos chamados vampiros energéticos, que realmente estão por aí. Basta você entrar num ônibus, né, nesse horário da noite, que vocês vão encontrar vários vampiros energéticos inconscientes, né, lamentavelmente, porque as pessoas estão cansadas, e se você entrar descansado lá naquele ônibus, pode saber que vocês vão sair de lá bastante cansados e esgotados, porque por um processo de vasos comunicantes, as pessoas que estão cansadas, elas sugam a vitalidade das pessoas que estão descansadas ou que estão bem de saúde, né? Então, quando se forma através do poder da vontade, né, intensificando a cor azulada sobre o duplo etérico, né, que faz um contorno perfeito ao redor de todo o nosso corpo, você pode se isolar e também de ambientes negativos onde porventura você tenha que andar. Também do ponto de vista etérico, vocês estarão protegidos. Agora, nem toda situação de vampirismo energético deve ser evitada. Principalmente quando nós temos um parente no hospital, lá, convalescendo. Vale a pena vocês irem lá para não só doar sangue, mas também vão lá doar a vitalidade, o prana, né? O ki, né? O ti, como diriam os chineses, sentem lá do lado esquerdo dessa pessoa, está no seu leito, né, convalescendo, e deem a sua mão direita para a mão esquerda dessas pessoas, e muito gratamente ela vai extrair a vitalidade de vocês, porque todo doente realmente precisa de acompanhante, não só do ponto de vista psicológico, mas também do ponto de vista energético, né? Se posicione assim justamente porque o lado direito do corpo é a saída das energias, então, e o lado esquerdo é o lado de entrada, né? Então você se posicione ao lado esquerdo desse doente e dê a sua mão direita para a mão esquerda dessas pessoas, que elas vão aproveitar de canudinho realmente a vitalidade de vocês. Mas em outras situações, se protejam, e nós comentamos ontem aqui, principalmente daquelas pessoas pegajosas, né, que vão e encostam no nosso corpo, ficam pegando no nosso corpo e realmente roubam vitalidade, né? Essas pessoas realmente são inconvenientes de todos os pontos de vista que nós possamos analisar, né? Mas vamos falar hoje, vamos tentar vencer aqui os dois tópicos que falam sobre a criação das conchas astrais e mentais, que são exatamente esses escudos protetores que podem ser construídos sobre o corpo astral, que é o corpo imediatamente acima do corpo físico, né, que tem a forma de um ovoide, né, de uma aura ovalada, que se expande de cerca de 60 centímetros até 1 metro além do nosso corpo, e também a da concha, né, ou escudo mental, que tem esse formato ovoide também, mas só que é composto de matéria do plano mental, né? Então, nosso querido Bispo Lidbitter nos fala aqui a respeito da concha astral, né? Os objetivos alcançados na construção de uma concha astral são, é claro, de natureza completamente diferente, né, daquelas da proteção etérica, já que se relacionarão apenas com paixões e emoções. Esses objetivos, em sua maioria, podem igualmente agrupar-se em três categorias. Primeiro, a concha é formada ao redor do corpo astral do estudante a fim de resguardá-lo contra vibrações emocionais dirigidas intencionalmente por outrem, por outra pessoa, né? Vibrações essas tais como as de cólera, inveja, ódio e podem fazer uma lista aí se vocês quiserem. Segundo, para obstaculizar as vibrações de tipo inferior, como as que implicam sensualidade, né? E que não dirigidas de propósito ao estudante, mas que se acham pairando na atmosfera e interferem acidentalmente, por assim dizer, em sua vida ordinária. Essa foi a segunda categoria. E terceiro, quando o estudante julga útil envolver o seu corpo astral com uma concha especial durante o tempo em que se entrega à meditação, para o caso de o perturbar a intrusão de pensamentos inferiores que, acompanhados de matéria astral, poderiam provocar emoções indesejáveis. Né? Em qualquer uma dessas hipóteses, ou em todas elas, o esforço da vontade terá como alvo a superfície do corpo astral, não a da parte correspondente de matéria astral mais densa, que é do formato exatamente e do mesmo tamanho do veículo físico, mas o contorno da aura adjacente, tal como se vê na ilustração do livro O Homem Visível e Invisível. Aliás, os nossos associados da loja esotérica virtual podem, na nossa área de membros, nós temos lá uma seção chamada Pesquisas Clarividentes, onde vocês podem ver exatamente o que o Lidbitter está falando aqui, os quadros, né, que foram pintados sobre a orientação dele, mostrando que o corpo astral ele consta justamente de uma imagem, né, uma contrapartida do que é o corpo físico, e aquele ovoide, né, de 60 centímetros a 1 metro, distando do corpo físico, onde nós encontramos uma série de cores que representam exatamente as emoções que a pessoa possui. Né? Neste, como em todos os outros casos de formação de concha, deve-se fazer uma imagem mental nítida e concentrar inteiramente a vontade, pelo menos durante alguns minutos, no esforço de criar a forma necessária. É também conveniente lembrar que tais adensamentos são, até certo ponto, superficiais. Quer dizer, são uma combinação de matéria que não é aquela normalmente prevista no esquema das coisas. E, por conseguinte, há uma tendência constante no veículo de que se trata para abreviar sua condição normal, o que sem dúvida significa tendência para desintegração da concha. Ou seja, a concha astral ela não é permanente, ela dura algumas horas e se a pessoa a repete constantemente a sua formação, ela pode perdurar mais. Mas ela é uma coisa artificial, então ela se desfaz com o tempo, né? O esforço de vontade, portanto, deve exercer-se com firmeza, o suficiente para resistir durante algumas horas, pelo menos. A esse lento, mas persistente trabalho de desintegração, deve persistir durante algumas horas, pelo menos, a esse lento, mas persistente trabalho de desintegração, pois de outro modo a concha pouco a pouco se tornaria permeável e precária, falhando a sua finalidade. Uma concha da qual se precisa por um espaço de tempo maior deve ser renovada sempre, porque sem isso não tardaria entrar em colapso. Com relação ao corpo astral, devemos ter em mente o que já consideramos no caso do duplo etérico. Se uma concha detém externamente as vibrações, também as deterá no seu interior. O estudante que faz uma concha astral para uso próprio terá, portanto, cuidado de a construir só com material das subdivisões inferiores do astral, porque é unicamente esta matéria que responde às vibrações inferiores e indesejáveis que dizem respeito à sensualidade, à malícia, o ódio, à inveja e todas as demais paixões ignóbeis. As emoções mais delicadas, ao contrário, sempre se expressam por meio de matéria da subdivisão inferior. Não é necessário que matéria dessa espécie seja usada em uma concha. Se o for, seus efeitos serão de todo insatisfatórios. Primeiro, porque o homem afastará de si qualquer corrente de sentimentos favoráveis que se lhes possam enviar. Segundo, porque ficará por algum tempo incapaz de enviar a outrem correntes análogas de sentimento afetivo. Né? E continuando, perguntar-se-á como é possível ao homem comum, ou mesmo ao estudante novato, saber que tipo de matéria astral está empregando na formação de sua concha. Né? A resposta é que, afinal de contas, não é mais difícil do que projetar a construção de uma concha, como nós fizemos no duplo etérico. Se ele deve construí-la com matéria astral, terá primeiramente que atentar para os limites de sua aura e depois cuidar do adensamento da matéria em todos esses pontos. Pode-se, pois, descrever o processo como um uso inteligente da imaginação. E esta imaginação pode, com um pouco mais de esforço, ser perfeitamente conduzida à ideia de que o corpo astral consiste em 7 graus de matéria, diferentes em densidade. Há que dirigir a vontade no sentido de os distinguir, selecionando apenas o material, vamos assim dizer, dos 3 subplanos inferiores e construindo a concha exclusivamente com ele. E posto que não possua estudante a clarividência necessária para ver o resultado do seu esforço, não deve duvidar de que o produzirá, e de que somente os tipos de matéria cogitados e não outros serão efetivamente influenciados pelas correntes que seja capaz de pôr em atividade. Então aí, meus amigos e amigas ouvintes do programa Lux Esotérica, o Leadbeater descreve como nós podemos criar ao nosso redor uma concha astral para que essa concha nos proteja de emissões negativas, né, de todo tipo de sentimento que porventura nós saibamos ou que nós tenhamos a expectativa que nós estejamos expostos a essas vibrações inferiores, né? E obviamente que isso não deve ser feito insistentemente ou constantemente, porque, como já foi falado em relação ao etérico, também acontece com relação ao astral, ou seja, ao imaginar, né? Porque essa concha será criada com o poder da vontade dirigida na criação de uma imagem que nós, através da nossa mente, iremos projetar sobre a parte externa do ovoide da nossa aura, adensando, né, realmente essa aura com cores. Aí ele não fala esse detalhe, mas o método é exatamente esse. Nós temos que imaginar cores e justamente que tem uma vibração mais baixa, né? Provavelmente tons de vermelho, de marrom, azul, né? Azul escuro, quase um azul marinho, por exemplo, é uma boa cor de se usar na criação dessa concha, porque exatamente ela vai criar esse escudo que não vai permitir que haja uma interação desses sentimentos inferiores com a nossa aura, né? Mas tudo isso é criado com o poder do nosso pensamento, do nosso sentimento e o poder de visualização. Agora, o problema é que nem entram vibrações, mas também fica muito difícil de sair vibrações, né? Daí que realmente pessoas, por exemplo, que são psicologicamente introvertidas, normalmente têm a sua aura endurecida, como se elas tivessem uma concha dessa constantemente. É uma verdadeira carapaça que impede que essa pessoa seja tocada por sentimentos, até pelos sentimentos positivos, né? O que dirá dos sentimentos negativos? São pessoas realmente insensíveis e isso acaba se manifestando no seu corpo emocional, no seu corpo astral, né? E como também foi comentado, essa concha astral, ela tende a se dissolver, porque ela não faz parte do conjunto de energias que emanam das emoções que a pessoa realmente tenha, né? Então ela vai se dissolvendo. E se a pessoa, por exemplo, fizesse essa concha diariamente, ela tenderia a ficar quase permanente, né? Porque ela seria, digamos, reenergizada diariamente. Mas realmente não recomendamos esse método, porque analogamente ao que foi comentado no programa de ontem, a melhor defesa realmente, tanto etérica como astral e mental, não é o uso dessas conchas, que é praticamente um artifício localizado, mas sim a melhor defesa nós termos boas vibrações, boas emoções no nosso corpo astral e bons pensamentos no nosso corpo mental. Porque para que uma energia negativa, né? Ou para alguém que está lá mandando o chamado rojão astral, ou seja, a pessoa está te criticando, está lá falando um monte de você para alguém, ou então se for uma pessoa mais chata ainda, ela está lá sozinha pensando em você, pensando que você deveria morrer, que você deveria sumir do planeta, que você não presta, que você não vale nada, e começa a falar uns impropérios, né? O que que essa pessoa está fazendo? Ela te conhece, ela sabe qual é a tua vibração, sabe o teu nome, então aí ela já conhece o teu endereço no astral. Tudo que ela pensar, todas as emoções que ela tiver, elas vão se deslocar para você, né? Ela está lançando exatamente essas energias na sua direção. Agora, se ela estiver fazendo um mau juízo de você e você realmente não possuir essas qualidades na sua aura, se ela achar que você é um falsário, que você é um mentiroso, mas você for uma pessoa verdadeira e não tiver a energia da trapaça e da mentira na sua aura, essas vibrações então não encontram, né, a frequência correspondente na tua aura. Então o que que acontece? Ela vai na tua aura e volta, né? Esse também é um outro problema de você falar mal do outro. Quer dizer, se você estiver falando mal do outro e essa pessoa realmente não for má, você está lançando uma energia que depois volta para você. Porque assim como as energias físicas, né, existe aí a correspondente ação e reação, né? Existe karma também na emoção. Vocês não imaginam que ter sentimentos negativos ou positivos não tem karma. Muito pelo contrário, tem muito karma. E aliás, o karma se esgota exatamente no plano onde ele é gerado, né? Se você faz alguma coisa física, essa coisa, esse ato que você perpetra, tem um karma para o plano físico e volta para você fisicamente. Agora, se você faz, gera muitos sentimentos, muitas emoções, isso tanto no estado de vigília e também no estado de não vigília, ou seja, quando você está dormindo, tendo aqueles sonhos altamente desconexos, né, às vezes até malucos, que você tem realmente, aí o seu inconsciente fica livre para gerar impulsos, emoções as mais diversas, normalmente violentos e tudo mais, vocês tenham também consciência de que isso também gera karma, né? Então a proteção é melhor que nós poderemos ter, é ter realmente um alto astral, termos no nosso coração muito amor, muita fraternidade, emitir realmente coisas boas, não se permitir ficar triste, ficar deprimido, porque no final das contas a tristeza é um tipo de egoísmo, né? Quando a pessoa está triste é porque ela está fechada sobre si mesma, e aí geram cores negativas, né, muito feias na aura da pessoa, e fazem com que essa pessoa seja suscetível de levar essas bordoadas, esses rojões astrais que infelizmente as pessoas ficam jogando umas quanto contra as outras, né? Todos vocês devem ter as suas experiências com relação a isso, né? Realmente não façam a concha astral a não ser que seja o último recurso que vocês precisem lançar mão para se proteger do ponto de vista emocional, do ponto de vista astral. Mas o tempo passa, né, meus amigos? Então vamos chegando aqui ao momento de fazer um intervalo e deixar com vocês uma mensagem da Loja Esotérica Virtual, que busca em vocês, caros ouvintes, o apoio material para que nós possamos continuar aqui o trabalho da Loja Esotérica Virtual, o trabalho aqui do programa Lux Esotérica. Vocês são nossos convidados para se tornarem associados, e aqueles que também não puderem ou não quiserem, também agradecemos, porque o prestígio de vocês já vale muito a pena. Mas aqueles de vocês que tenham disponibilidade material, se associem, nos auxiliem também a auxiliar a vocês e esse público imenso que acorre aí a todos os nossos serviços. Como nós bem dissemos, nesse mês que nós estamos no ar aqui, já fomos ouvidos por 4 mil pessoas, 4 mil ouvintes que estiveram aqui fazendo realmente acontecer a Era de Aquário. A Era de Aquário é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, meus amigos. É o contato livre, sem intermediários entre as pessoas, e o fluxo livre da informação para que vocês possam usar essas informações para a evolução de vocês. Muito obrigado pela audiência, e vamos ao intervalinho e voltamos na sequência ao vivo aqui no programa Lux Esotérica. E voltamos, amigos ouvintes da Rádio Esotérica FM, ao vivo aqui nessa sexta-feira, completando um mês aqui, está indo ao ar o programa Lux Esotérica, trazendo para vocês estudos comentados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e todos os clássicos da literatura espiritual da humanidade. Estamos apenas no começo de um trabalho maravilhoso que realmente nós temos a oportunidade de levar a cabo aqui por meio desse veículo, que realmente já está há 2 anos no ar e foi preparando o caminho com as maravilhosas músicas da nova era que nós trouxemos para vocês, também muitos estilos da boa música, e criando um ambiente harmônico para que nós pudéssemos então engastar aqui a joia da sabedoria nesse ambiente tão precioso que é esse canal aqui da Rádio Esotérica FM. Mas continuando aqui o nosso tema, chegou o momento de nós comentarmos com relação à formação das conchas mentais, aqui segundo os comentários de Charles Webster Leadbeater, no seu livro O Lado Oculto das Coisas. Então, sobre a concha mental, Leadbeater nos diz o seguinte: a concha em torno do corpo mental difere da formada no plano astral quanto ao objetivo, que já não consiste em evitar emoções indesejáveis, mas sim pensamentos nocivos. Aqui também há três ocasiões principais em que a concha pode ser de utilidade. Em primeiro lugar, na meditação. Em segundo, quando o sono se aproxima. E em terceiro, em circunstâncias especiais em que, não havendo proteção, provavelmente se dará a intromissão de pensamentos inferiores, né? Então, o papel da concha mental na meditação, que é o primeiro caso citado por Leadbeater, é excluir a massa de pensamentos subalternos que está sempre planando na atmosfera. Nenhuma concha pode evitar que pensamentos errantes surjam dentro da mente do homem, mas a maior parte de nossos pensamentos versáteis são causados por impactos de fora, por parte de ocasionais pensamentos flutuantes deixados por outras pessoas. E a intrusão desses será pelo menos evitável com uma concha. Mas ainda aqui é de recomendar que seja empregado somente material inferior na construção da concha, porque de outra forma os pensamentos de ajuda procedentes de fora também podem ser impedidos, e os próprios pensamentos do homem, dirigidos, por exemplo, aos mestres, não se poderão se exteriorizar, né? Ou então, se a pessoa tem que mandar o seu pensamento para outras pessoas, por exemplo, se essa pessoa é um professor, por exemplo, ela tem que impactar o corpo mental dos seus alunos. Então, se ela faz uma concha muito forte sobre o seu corpo mental, ela diminui a eficiência da propagação dos seus pensamentos, né? E também, muitas pessoas se sentem perturbadas por correntes de pensamentos errantes quando desejam dormir, né? Que é, obviamente, muito necessário para a nossa saúde. Uma concha mental os libertará de tais pensamentos quando vêm de fora. A concha tem apenas que ser temporária, pois tudo o que se precisa é paz durante um intervalo suficiente para conciliar o sono. O homem leva consigo a concha de matéria mental ao deixar o corpo físico, mas o trabalho da concha já está realizado, pois que toda a finalidade era permitir àquele deixar o corpo. A corrente de pensamentos preguiçosos ou de preocupações mentais provavelmente retornará quando a concha se desfizer. Como o homem, porém, estará ausente do seu cérebro físico nesse momento, tal coisa não prejudicará o repouso do corpo. Enquanto ele se encontra no corpo físico, a ação mental sofre a influência das partículas do cérebro, devendo ali tal atividade que é impossível o homem deixar o veículo físico. Mas, quando ausente deste último, aqueles pensamentos errantes ou de preocupação não mais retornam, né? E isso tudo que o Leadbeater está comentando se deve ao fato de que, quando nós repousamos, e esse repouso atinge realmente um certo nível de relaxamento, ocorre a chamada projeção astral, ou seja, se descola do corpo físico o corpo astral. Só que aí o que ele está acrescentando, e que é um fato, vai junto com o corpo astral aquele ovoide da aura mental. Quer dizer, o que se projeta, na verdade, não é só o corpo astral, mas sim é uma projeção astromental, do corpo astral e do corpo mental, que ficam ligados, né, ao duplo etérico pelo famosíssimo fio de prata, né, que liga normalmente até a cabeça da pessoa, o duplo etérico na cabeça, e esse fio é infinitamente elástico, né, dentro do espaço que se pode deslocar no plano astral, né, a pessoa pode ir até do outro lado do planeta, e esse fio se estica tranquilamente, mas se alguém vier chacoalhar o corpo físico da pessoa, ele já manda um impulso por ali e a pessoa retorna quase que instantaneamente, né? Porque no plano astral não existe esta limitação que a ciência chama de velocidade da luz. Na verdade, a velocidade da luz é um limite do plano material, né? No plano espiritual há inclusive interações, né, energéticas muito mais rápidas do que a velocidade da luz ou da propagação das ondas eletromagnéticas, né? Mas realmente criar uma concha, né, para se ter um sono, né, o início do sono mais tranquilo, também uma medida interessante, caso a pessoa tenha certeza de que o que está incomodando a pessoa a ela dormir não sejam os seus próprios pensamentos, né, que a pessoa começa a se martirizar dentro da sua cachola, né, com pensamentos mais diversos. Então aí a concha não resolve nada, ela só vai ser útil a criação da concha quando ela tenha certeza de que o que está prejudicando é algo que vem de fora, ou então o fato dela estar num ambiente desconhecido, num quarto de hotel, ou então na casa de uma pessoa que ela nunca esteve, ou que ela, né, não tem ainda contato com ela, então ela está estranhando as vibrações do quarto, dos móveis, obviamente naquele quarto já estiveram outras pessoas com outras vibrações, isso às vezes impede a nossa aura de ficar tranquila e a pessoa não repousa, né? Então aí compensa-se fazer a concha mental. É o caso também na meditação, que foi citado pelo Leadbeater, onde às vezes a pessoa tem aquela série de pensamentos, né? A pessoa está tentando tranquilizar sua mente, mas os pensamentos se sucedem ali e às vezes eles também são causados pelo ambiente onde se está tentando meditar. Daí, obviamente, realmente a necessidade ou a conveniência de ter exatamente um aposento ou um templo ou um local que seja dedicado só à meditação, que ali já tem exatamente essas vibrações. Então, o ambiente ajuda a fazer a meditação. Essa pessoa vai meditar num lugar que dioturnamente tem pessoas passando para lá e para cá, conversando, fazendo todo tipo de barulho, conversando sobre os mais diversos assuntos, esse local não vai facilitar em nada a pessoa entrar em estado de meditação. Então, se ela vai ter que meditar nesse local, também é conveniente que a pessoa faça essa concha. Agora, há outros meios de fazer também esse isolamento do local da meditação. Um dos mais antigos e mais usados é você utilizar das propriedades ocultas que existem, por exemplo, no incenso, né? O incenso, ele é devido à natureza química, né, do incenso, que vai se transformar em gás, né? Ele, ao ser queimado, ele produz o gás perfumado, que tem esse gás tem uma dupla função. A primeira é que o gás, ele, pelas propriedades físicas do gás, ele tende a preencher com as suas partículas todo um ambiente. Quer dizer, o gás se expande preenchendo toda uma sala, por exemplo, né? Então, se você faz uma magnetização sobre essa vareta de incenso, ou sobre esse pó de incenso, ordenando, né, com a força da vontade, que o elemental que está ali sobre aquele incenso, de que ele faça um isolamento, que ele pacifique o ambiente, que ele permita uma boa meditação. E você realmente precisa dar uma ordem aí, realmente vocês têm que ser magos, vocês têm que estender a mão sobre o incenso, imaginando que se projeta uma corrente etérica das suas mãos sobre o incenso, e vocês, com o poder da mente ou com a voz também, porque tanto um como o outro tem poder, vocês magnetizem a vareta de incenso por alguns segundos, imaginando que ali está uma boa influência, e essa influência vai, quando o incenso for queimado, se expandir e aí proteger o ambiente. Agora, evidentemente que o perfume que também está na substância da vareta de incenso, ele virá para o sistema nervoso do homem, e obviamente que o olfato é um sentido que carrega uma informação para o nosso cérebro. Então, um cheiro agradável, um incenso que vocês apreciem, haverão de também permitir uma sensibilização maior do cérebro com relação àquela atividade que vai se dar naquele local, que seja de meditação, de relaxamento, de yoga, né? Ou até para se dormir, né? Você pode utilizar o incenso, mas sempre magnetizando antes. Não adianta vocês comprarem um incenso no supermercado ou na boutique esotérica e trazer para casa e simplesmente acender. Vocês têm que realmente impor as mãos sobre esse incenso, ou então mentalmente lançarem uma influência sobre ele, ordenando que esse incenso se magnetize com energias positivas. Pensem em qualquer um dos mestres ou numa virtude, seja lá o que vocês quiserem impregnar, magnetizem o incenso antes de queimá-lo, porque ao se queimar, o fogo irá volatizar esse incenso e ele preencherá o ambiente, criando também um isolamento. Isso, aliás, esse é um tipo de isolamento energético que é utilizado na maior parte das ordens esotéricas e tem realmente uma efetividade muito grande. Mas o terceiro caso, né, que o Leadbeater faz referência aqui é o seguinte, né? Não raro sucede que certo grupo de pensamentos, alguns inteiramente desejáveis, ou seja, de bons pensamentos, e outros não, se acham estreitamente relacionados entre si. Para tornar o primeiro exemplo, né, vamos dizer o seguinte: é fato bem conhecido que a devoção profunda e determinada forma de sensualidade estão muitas vezes quase que inextricavelmente misturadas. O homem perturbado por essa desagradável conjunção pode obter o benefício da devoção sem sofrer os efeitos malignos da sensualidade, envolvendo seu corpo mental em uma concha sólida no que diz, no que tem respeito com as subdivisões inferiores, pois desse modo conseguirá expulsar as influências de ordem inferior, permitindo ao mesmo tempo que as de ordem superior tenham acesso livre. Este é apenas um exemplo dentre as muitas variedades de fenômenos que existem no plano mental, né? Ou seja, os três usos mais diretos da concha mental. E se isolar para fazer a meditação, se isolar para ter um início do sono melhor, e esse caso que ele cita, que muitas pessoas às vezes não estão muito conscientes disso, né? Provavelmente em outras culturas, principalmente no Oriente, seja muito comum isso. Você ter, por exemplo, a devoção, por exemplo, a um determinado santo, a um determinado deus, né? Que, por exemplo, se for uma figura feminina, né? E ela normalmente é muito representada como bem ornamentada, então traz à mente aquela imagem sensual, ou seja, tem um apelo sensório muito grande, apesar da pessoa estar querendo, por exemplo, transmitir a sua devoção à deusa Lakshmi, ou seja lá qual deusa que seja, mas a pessoa não consegue tirar da cabeça aquela imagem daquela mulher bem vestida, toda maquiada e coisa que o valha. E se estiver num templo justamente dedicado a essa deusa, haverão uma série de formas, pensamentos, de imagens relacionadas a isso. No Ocidente, normalmente, essas influências sensuais normalmente vêm das pessoas que estão num templo, né, ou que estão numa reunião, que tem lá os seus pensamentos inferiores, e apesar de aquela reunião se dedicar à religião, a um culto superior, mas o aumento da energia ali também aumenta essas energias inferiores, né? Então daí que realmente a pessoa pode também fazer uma concha, né, mental, para se proteger desses pensamentos sensuais e dessas influências que realmente ocorrem sobre as pessoas, né? Então há uma série de modos de se utilizar, né? Tem pessoas que realmente fazem conchas sobre si mesmo sem nem saber que estão fazendo, né? Porque tem pessoas que criam certos preconceitos, certos bloqueios sobre certas situações, sobre certas pessoas. Isso às vezes até descamba para uma fobia, né? Realmente não existe concha mais forte do que as causadas por emoções e por pensamentos intensos, né? No caso atual, nem tanto por pensamentos, mas mais por sentimentos. E o sentimento do medo, por exemplo, é o que mais fecha a aura da pessoa para qualquer vibração. Uma pessoa, quando ela está aterrorizada, quando ela está acuada com medo, realmente nada passa, principalmente pelo plano astral, porque a pessoa se fecha numa concha e ela fica totalmente impermeável, né? Então a pessoa, quando ela está em pânico, não adianta você fazer uma pergunta filosófica para ela e nem perguntar nem quando que ela nasceu, que ela não vai se lembrar, porque cessa o contato entre o plano mental, entre o plano espiritual e o corpo astral, que está lá totalmente fechado nessa concha de pânico, né? Então a gente vê hoje o problema que é, né, essa síndrome do pânico que acontece nas grandes cidades, né, ou de pessoas que passam situação de muito estresse. É porque o que aconteceu? São situações emocionais, emotivas, que vão se acumulando, e quando chega situações limites que nós temos nas grandes cidades, como muito trânsito, aglomerações, ou a necessidade de ir a locais públicos e coisa que o valha, a pessoa fica, desenvolve um medo, né, um receio tão grande que ela tem um verdadeiro acesso de pânico. E realmente, quando a gente vê isso do ponto de vista da clarividência, é terrível como a pessoa fica fechada, né, em relação a tudo. Mas há também outras situações que criam conchas e que criam situações astrais e mentais, principalmente, que a pessoa se fecha. Por exemplo, é o caso, por exemplo, também de uma coisa que as pessoas julgam, né, muito positivo, né, mas que é na verdade uma concha astral que a pessoa faz sem nem saber que está fazendo, que é o caso da pessoa apaixonada, né? A pessoa apaixonada, ela normalmente expande a cor da paixão, normalmente é algum tom de vermelho, de carmesim, né, de róseo, por toda a aura. Então a pessoa também está dentro de uma concha, só que aí ela toma não só a parte externa, mas também a parte interna da aura da pessoa. Daí que ela não consegue realmente pensar em outra coisa, senão naquela pessoa que ela ama, aquela pessoa amada. Então essa pessoa também está fechada numa concha, E também aquele caso das emoções extremadas, né? Quando há acessos de ira, acessos de cólera, né? Onde a pessoa, inclusive, é até absolvida em determinadas situações, que a pessoa, movida por uma paixão muito intensa, né? Por ter ver ferida um sentimento muito profundo que a pessoa tem por outra, né? Quando a pessoa é traída ou coisa que o valha, a pessoa tem aquele acesso de ódio, de ira, e ali ela comete desatinos e tal. É realmente, observando isso clarividentemente, uma das coisas mais terríveis que existem. A pessoa realmente fica verde de ódio, né? De sentimentos inferiores que tomam, e essa pessoa fica com uma única cor, principalmente no seu corpo astral. Então são situações que nós devemos evitar. Jamais nós devemos permitir que uma situação evolua ao ponto de que uma determinada emoção nos domine completamente, porque isso é às vezes utilizado até para manipulações, né? Como nós já dissemos aí num outro programa e vamos repetir agora, né? A emoção intensa, e esses casos de emoção aí que nós estamos citando, elas permitem a gravação, assim, praticamente indelével dos fatos ou das situações na nossa memória, né? Aliás, isso é utilizado até para efeito de lavagem cerebral, você gerar ali uma comoção, uma emoção muito intensa através de um show de música, através de uma apresentação artística, de uma apresentação teatral, né? Você gera aquele ápice de emoção ali, e depois entra ali uma pessoa e fala, planta ali um dogma, planta ali um preconceito, planta ali uma noção mentirosa, justamente porque aquilo foi tudo conduzido para que houvesse esse momento de alta emoção e permite um acesso assim ao cérebro e ao corpo mental de uma maneira muito especial. E é por isso também que a pessoa que passa por essas emoções, por esses traumas de ter passado por momentos altamente passionais, por acessos de cólera, de ira, de paixões muito intensas, de momentos de grande terror, de medo profundo, de pânico, tudo isso fica gravado de uma maneira irreversível na memória da pessoa, devido justamente à intensidade de todo esse processo, né? Na verdade, são conchas que são criadas e ficam altamente energizadas. Então nós temos que, na nossa vida, meus amigos, ter realmente buscar o equilíbrio. O equilíbrio, que é nós sabermos exatamente que emoções nós temos na nossa aura, da onde que vem essas emoções, como nós as cultuamos, como nós as alimentamos. A emoção também, ela é alimentada como o corpo físico é alimentado, né? Quando nós vamos numa locadora de vídeo, né? O que que nós vamos comprar ali? O que que nós vamos alugar ali? Nós vamos alugar emoções. Quando nós ligamos uma televisão, o que que nós queremos? Nós queremos sensações, emoções, né? Ver e sentir paixões, mesmo que em pequena escala, em pequena intensidade. Aqui na nossa querida rádio Esotérica FM, o que que as pessoas buscam aqui? Uma música mais harmonizante, uma música que tenha uma qualidade superior, um uso mais consciente dos elementos da música, porque música é a linguagem do sentimento, das emoções, e também isso com os nossos pensamentos. Precisamos saber que pensamentos estão no nosso corpo mental, como que eles entraram ali, como é que nós os alimentamos, porque nós alimentamos os nossos pensamentos com os livros que nós lemos, com os artigos de jornal e revista que nós lemos, com os professores que nós ouvimos, né? Se eu estou incluso aí entre esses, muito obrigado, né? E isso eu tenho certeza, porque eu sei exatamente quão valioso é você ter alguém que transmita conhecimento, né? E literaturas maravilhosas, que existem tantas por aí, que nós devemos a nossa gratidão a essas pessoas que estão aí transmitindo, que estão escrevendo livros, e estão gerando pensamentos que nós adaptamos, que nós incutimos, inculcamos no nosso corpo mental. Então, as conchas são proteções passageiras, momentâneas, que nós podemos fazer, meus amigos, mas só ressaltando uma vez mais, a verdadeira proteção é o alto astral, é a alegria, é a espiritualidade, aquele sentimento de estar conectado com a sua divindade interna, irradiando paz, irradiando luz, irradiando amor, né? E tudo de bom realmente, que afasta todo o negativo do nosso ambiente e da nossa aura. Então vamos chegando ao final desse programa, meus amigos, muito gratos de termos cumprido aí uma caminhada que faz exatamente nesse dia um mês, trazendo para vocês esses estudos que eu tenho a impressão estão sendo muito interessantes pelo feedback aí que nós temos recebido dos e-mails. As pessoas estão apreciando, e vocês me perdoem realmente se há realmente deficiência aqui no que nós estamos apreciando, é muito mais devido a esse, né, apresentador que nos fala do que a maravilhosa obra do nosso querido Charles Leadbeater. Então vamos encerrar esse programa de hoje, muito gratos pela oportunidade, pelo prestígio, a audiência de vocês. Vamos pronunciar o mantra do ser interno, encerrando esse trabalho que foi dedicado à obra dos grandes mestres, porque eles abriram esses conhecimentos para o mundo, para que a humanidade deles se beneficiasse. Vamos nos interiorizar, buscando a nos tranquilizar fisicamente, respirando profunda e lentamente. Vamos apaziguar e relaxar o nosso corpo, fechando os nossos olhos e buscando visualizar no centro dos nossos corações aquela luz esotérica, a luz oculta da chispa divina que brilha nos nossos corações, irradiando por todo o nosso ser. Vamos procurar internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. E que assim seja, meus amigos e amigas, ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, ouvintes aqui da Esotérica FM, lembrando a vocês que todas as edições desse programa Lux Esotérica são gravadas e estão disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual e aqui no site da Rádio Esotérica FM. Muito obrigado uma vez mais pela sua audiência, pelo seu prestígio, pela oportunidade de estar a serviço de vocês, levando a luz, o conhecimento, a informação e a sabedoria para aqueles que estão buscando aqui diariamente através da sua audiência aqui no nosso programa. Uma ótima noite, um bom descanso para vocês, um ótimo fim de semana prolongado. Não estaremos aqui na segunda-feira, só voltaremos na próxima terça-feira, dia 13, onde continuará aqui a série de programas Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Uma boa noite para vocês, amigos. Muito obrigado. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar na Esotérica FM, onde vocês acham música e sabedoria para a sua alma. E prossegue a nossa programação musical com músicas aí programadas pelos nossos ouvintes que já estavam aí programando antes do programa se iniciar. Até mais, amigos. Até a próxima.